Recife 12835, Santana 1251. TAM 3197, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pistão a zero. O vento 070 graus, 02 nós. Alinha e decola, cabeceiro no 0, 3197, boa noite. Contrário 2795, autorizado o procedimento? Azul 2795, desça a via para 2000 pés, autorizado o ILS XOI na pista 90, ajuste 90104. Via para 2000 pés, 2014, ajuste autorizado ILS XOI 2795. 1099, chame-se a Recife 1288, alterna 1260. 288-260. Brasil 97, decolar 230, chame o controle, em 120, destino 8, morro. 208, muito obrigado, 3197, uma boa noite, uma boa semana. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3197, decolou, cruzando 1510, nação voo 1. TAM 3197, contato a radar decolagem sobre a aviação voo 1. Para nível 340. 340 nação, vão iniciar a curva, o senhor autorizaria a Leda? 3197 após 2010, está autorizado a Leda. Após 2000 Leda, muito obrigado. O TAM 3197. Azul 2795, torre 118, decimal 95. 85, obrigado, senhor. Salvador 2795, Brasil, boa noite, senhor. Salvador 2795, boa noite. Autorizado pouso, pistão na 0, o vento 090 graus, 02 na Vive Pouso 2795, obrigado, senhorita. Sinal baixo, travou o 2795, ligue o posto. Faz o 2795, gente. Azul 2795, Solas 35, direita 121, decimal 9, boa noite. Direita da zona 9, obrigado, boa noite. 3197, chame Centro Recife 1288, faça 12835, alterna 1251. Alvarado Tower. Good evening, Condor 077. We are approaching holding point runway 10. We need about 4 minutes until we are ready. Condor 077, clear line up and take off runway 10. The wind is 070 degrees 02 knots. Condor 077, clear for line up and take off runway 10. And just to confirm again, we need 4 minutes. Para o nível de voo 050, chegada Bomed 1. 10050, Bomed 1, azul 4298. E o initial to take off. É Portugal 024, taxi clearance. Portugal 024, for taxi contact 121 this morning. 121 They said to request taxi with you. Please confirm with you or ground. O chão mandou-nos passar para vós quando for para pedir taxi. Queira confirmar, por favor, que é para pedir taxi no ground ou convosco. Regard, Portugal 024 clear taxi via Plan 1 and India. On holding point, contact again this frequency for takeoff. Hey, front India, holding point, go again with you, Portugal 024. Condor 077 airborne at 50, contact now Salvador Departure Control 120 this morning. Lot 08, Condor 077. Goodbye. Portugal 024, clear to line up and wait. Runway 10. Runway 10, line up and wait. Let's call you before. Yeah. 077, radio contact on departure. Grab and maintain flight level 330 on Momo departure. Sky maintain flight level 330, Momo departure, Condor 077. 043 para chipeca acionamento. 043 aguarde para puxa acionamento. Guarda. Contato radar, desça para 4 mil pés, chegada bom, fiquei na não, na 0 no 4. 4 mil e 14, 4, bom. Autonomia de 3 horas e 35, alterando o barulho. Taxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera, chame torre, chame novamente na sua frequência para decolagem. Ponto de espera Índia, ponto de espera, chame na sua frequência para decolagem, 481. Portugal 024, clear take off runway 10, wind is 020 degrees to north. Torre Salvador, boa noite, 38 no 5 para o táxi 133 a bordo, Galeão, 4 horas. Então 38 no 5, táxi autorizado via pátio principal Índia, do ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolagem. Pátio Índia, vai chamar no ponto de espera, o táxi 38 no 5. Gol 2043 na escuta do Torre. 2043. Coordine com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Torre sua causa, inicie o pushback do portão 7. Centralizando em coordenação após a passagem do colega da TAR. Gol 2043. Zero 024, reborn at 54. Contact now Salvador Departure Control 120, this noise. 120, Departure L024, boa noite. Boa noite. Departure, boa noite, Portugal 024, crossing 1003 and the street on 4 Moripas. Portugal 024, clearing maintain level 370 on Momo Departure. Salvador 370 on Momo Departure, Portugal 024. 039. Aptacar, mas 481, autorizado a alinhar e decolar o lugar. Salvador, boa noite, tá 3895, tá no ponto de espera da 10, pronto visual com a aves alinhada. 3895, sente, mantém o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, tá 3895. Departure in Portugal, 0-2-4, remember to proceed direct position, D-Loop. Same position? D-Loop, Delta, India, Lima Uniform Bravo. Stand by, coordination, Portugal 0-2-4. Ali não tem pistão no zero. Ali não tem pistão no zero, tá 3-8, tô na 5. Taxa cargo 8-4-8-1, decola 5-7, controle 1-1-2-0-2-8. 208, boa. 0-4-3 para o táxi, 1-8-3 na borda, 4 horas e 10 minutos, alterna o galeão. Táxi autorizando via parte principal em Índia, ponto de espera, chama novamente nessa frequência para decolagem. Autorizado de Apache, porta pronta para decolagem, Gol 2, Apache. São 3-8-1-5, autorizado decolagem pistão no zero, vento 1-0-0 graus 4. Autorizado decolagem pistão no zero, tá 3-8-1-5. Azul 4298. Azul 4298, complete final ILS, chame a torre 1-8-95. 895, boa noite, até daqui a pouco. Bom. Mantenha o ponto espera, Gol 204. De Salvador, boa noite, Azul 4298, ILS X-Ray. Level 160, contact Recife, frequency 125.45, if unable 126.85. One, two, five, four, five, if unable 126.85, thank you, goodbye. Salvador 1208, tá 3-8-5, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3-8-5, Savo 1. Tá 3-8-5, contato reverso, sobe via Savo 1 para o nível 340. Sobe via Savo 1, 340, tá 3-8-5. solo, Gol Torre, Salvador, boa noite. 9082 da Gol, posição 2 para puxa acionamento. O 9082, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Autorizado, 9082. 8481, passa nível de voo 170, chama o centro em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, alterne 251, boa noite, amigo. Quatro dois nove oito, solo ao 02, libere próxima direita, taxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Permanece na minha frequência. Ok, via Alfa, permanece na sua frequência e vai parar antes da Juliette, azul 4298. Boa noite. E o 5974, desça para 2000 pés, cancelada as restrições em pelo, reporte localizador. 2043, autorizado de decolagem pista 10, vento 060 graus 03 nós. Autorizado a decolagem pista 10, gol 2043. Gol 2043, decola 05, controle 120, décima 8. 08, 2043. Controle, boa noite, o Gol 2043. 2043, contato radar, suba via saída São Romano para o nível 360. Via São Romano, 360, Gol 2043. Torre, o Gol 9082 para o táxi 183 a bordo, 3 horas e 55, Campinas. Táxi à direita, via Índia no ponto de espera, chama novamente nessa frequência para, para decolagem. Sim, via ponto de espera nessa para decolagem, 9082. G4298, observe o início de táxi do Boeing da Gol, após Índia corrigindo, Juliette, portão 1. Índia, visual, após o táxi Juliette para o portão 0142, André. 5, suba inicialmente até o nível de voo 320. Inicialmente 320 restrito, tá? 3815. Negativo, vou interceptar o localizador, ok? Pista vista. Passou nível 170, chama o centro na frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, alterna 25, no concentro receiver, tá 3895, boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite, azul 2782, transfere no ideal de descida. Azul 2782, desça para o 050, chegada Bomed 1, general na 0-4. 050 na 0-4 é o ajuste, ciente da informação, Charlie, quando possível solicita voar e passe o 2782. Autorizado, Itap. Autorizado, gráfico 2782. O 974 já avisou a pista? Afirmativo. Bater o pesador, baixar de checar. Pela torre, 118 decimal 95. 118, 115? 118 decimal 95. Não, desculpa. Comandor, boa noite, Rio 5974, final, baixar de checar. Rio 5974, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus, 039. Certo. Até o nível de voo 320. 2043, direto pro base, é isso? Sim, pro base. Papá, uniforme, bravo, alfa, alfa Vitor. E subida até o nível de voo 320. Pro base direto, 320. Voo 2043. Gol 9082 ali, mantém pista 1-0. Vem mantendo 1-0, gol 9082. Pois 043, passa 160, chama o centro Recife 128.35, alterne 125.1. 2835, 251, 2043, boa noite, senhor, obrigado. Boa. No pátio 3, atende a sinalizador. Posição prevista é a 6 Romeu. Gente, vira direita, Alfa Kilo, pátio 3, posição Romeu, atende a sinalizador 5974. Azul 4235, tem a informação que sobe. Decolagem pista 10, vento 060 graus 029. Autorizado, decolagem pista 10, voo 9082. 4014. O 9082 decola o 14, controle 120.8. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Controle, boa noite, com 9082. 082, contato radar, suba para o nível 380, saída Salvo 1. Salvo 1, pode voar Lida ou Salvo? Pode 2000, autorizado Lida. Ok, obrigado. Alto Salvador, boa noite, está na área 6390, informação Charlie. Chamando a 310, contato radar, desça para nível 050, chegada Bomed 1. 050, Bomed 1, possibilidade de voar com proa de sapo? Mantenha o perfil número 3 na aproximação, chamando a 310. Mantém. Azul 2782, desça para 2000 pés, Quenedão 1094, reporte localizador. 2000 pés, 1094, o ajuste reportará estabilizado o 2783. 9082, passa nível 150, chama o centro em 128, decimal 35, OTN 125, decimal 1. 128, 125, 125, 125, 128, decimal 35, OTN 125, decimal 1. Obrigado, boa noite. Boa. Azul 2782, complete final ILS, chama a torre 118 decimal 95. 295, boa, Azul 2783. Foi Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizou na ILS X-Way. Azul 2782, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 29. Livre pouso, confirme o vento para o 2782? 040 graus, 29. 27, grato 272. Desça para 2000 pés, QNH 1014, autorizado LS X-Ray, pista 10, reporte localizador. Semana final X-Ray 4285, 2000. Aeronave Azul, te chamou, confirme? A previsão dessa saída é Pucaru, Pucaracaju. Olha, 310, desça para 3000 pés, QNH 1014. 3000 pés, 1014, 6310.